Quanto às casas, eu quero dizer que tenho boas notícias porque foram ontem houve uma abertura de procedimento com caráter de urgente, mas também deixem-me dizer, já com a empresa convidada, isto é, há uma empresa que aceitou, essa empresa é de Famalicão, não me recordo agora o nome porque foi ao telefone que me disseram, e vai, neste momento, há uma adjudicação. Havia ontem ainda duas casas, se elas entravam ou não, há uma adjudicação neste momento de 77 casas, que entrava ontem nesta adjudicação, no valor de 9.792.000 euros. Situações também, havia mais 17 casas que estão a ter financiamento direto, no valor de 1.006.000 euros. E também sei que esta empresa já tem umas 5 ou 6, esta empresa que vai fazer a adjudicação direta, porque é só uma empresa que eu, como disse, que é de Famalicão, que é convidada e está tudo acertado com ela, e por isso essa empresa já aceitou fazer as casas. E já também sei que contactou um conjunto de empreiteiros de Oliveira do Hospital e que houve empreiteiros que aceitaram fazer e outros já disseram que neste momento não têm capacidade. Com certeza.